6 ou 7, pivete que sonhavam em poder sonhar lá aos 17. Tudo era tão distante, nem tinha internet. Danone em pneu de bike pra fingir ser mobilete. Na casa da Naldete, o Alan de rolimã, um jet, sem set list nem blacklist pra jogar fliperama. E a capala tinha, não tinha nada, mas tinha mais que quem pensou que tinha. Eu tinha meus amigos, era suficiente pra festa ou pra treta, é nóis, sai da frente. Quando lembro da gente e me deixo sentir, eu sinto tanta vontade de chorar que dá vontade que sorri. E se eu caísse aqui, sei bem que alguém tava por vir. Só me arrependi pelo tempo que eu não tava ali. E se a moda agora é o tentação, deixar comigo, em vez de nome de carro, eu falo o nome dos amigos. Hey, irmão, me diz como você tá. A saudade ainda vai me matar. A saudade ainda vai me matar. É, lembra quando tudo era fácil, a gente achava difícil, mas era bom demais. Tempo que não volta mais. Tempo que não volta mais. Amigos são um em um milhão. Agulha do palheiro que caiu na sua mão. Mais água no feijão, a mágoa sem razão. A divisão do pão, primeira e última comunhão. Amigos são alegria da gente, saudade mais latente, lembrança mais presente. Um churrasco na laje, uma madrugada fria, a espera pelo ônibus, o sol que traz o dia. Amigos são aquele carro que pega no tranco, um pedaço do lanche, a companhia na fila do banco. Conselho salvador, risada por besteira, a manhã de segunda e a noite de sexta-feira. Amigos são a coragem que enfrenta nosso medo. Amigos são o cofre pra guardar todo o segredo. E se contar nos dedos quantos amigos tem, se encher uma mão você já tá muito bem. Hey, irmão, me diz como você tá. Me diz como você tá. A saudade ainda vai me matar. A saudade ainda vai me matar. É, lembra? Quando tudo era fácil, a gente achava difícil, mas era bom demais. Bom demais, bom demais, bom demais.